não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Balacuxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. A bala vem por baixo, eu salto por cima. Se a bala vem por cima, me atiro por baixo. Se a bala vem no meio, respingo pra qualquer lado e saio dando pulo mais do que tatu faqueado. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Se me apontaram um revólver, esse galdério nem liga. Se puxar de uma faca, me dá um frio na barriga. Procuro me defender, quando a coisa fica feia, não corro sem ver do que não tá morto quem peleia. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Tratar bem não é ter medo, dizia um velho ditado. Eu não nasci de susto, portanto não sou assustado. Não entro numa briga querendo me divertir. Dou um boi pra não entrar e uma tropa pra não sair. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Respeito todo mundo, gosto de ser respeitado. Me orgulho das amizades por onde tenho passado. Faço amor, não faço guerra, porque sou homem de bem. Tenho amor por essa terra e o povo que quero bem. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ai, ai, ai, a bala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Bala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Bala puxa, tchê, não se assustemos.